Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Está na sintonia da sua melhor rádio. E então, eu sou o Leandro Amador e vou estar aqui durante aproximadamente 60 minutos para levar até si uma hora repleta de boa música portuguesa. E falando em boa música portuguesa, então vamos começar por ouvir o conjunto Sete Saias em Balde do Coração. E depois vamos ficar com o fado da Cláudia Maduro, Ser Fadista. São estas as duas músicas que vão abrir este bloco. Para já, porque é da música que este programa reina. É da música que você está aí e está à espera do grande desfile de grandes artistas que eu tenho aqui para levar até si. Então, Sete Saias e depois Cláudia Maduro. Recebo desta paixão, com esta canção embalo o meu pobre coração. Paro, paro, dero, dero, dero, laia, la, laia. Dero, dero, dero, dero, laia, la, laia. As cores do meu adufe são a entoação do Alentejo. As rodas desta saia são amores que eu invejo. Os traços deste rosto são agrados para trás dos montes. O som da tua voz é água para as minhas fontes. Linda flor, ai, doce beijo, recebo desta paixão. Com esta canção embalo o meu pobre coração. Linda flor, ai, doce beijo, recebo desta paixão. Esta canção embalo o meu pobre coração. Paro, paro, dero, dero, dero, laia, la, laia. Dero, dero, dero, dero, laia, la, laia. As cores do meu adufe são a entoação do meu ninho. As rodas desta saia são todas o meu carinho. Agrados lá das beiras, o som da tua voz, que ao coração são certeiras. Linda flor, ai, doce beijo, recebo desta paixão. Com esta canção embalo o meu pobre coração. Linda flor, ai, doce beijo, recebo desta paixão. Com esta canção embalo o meu pobre coração. Paro, paro, dero, dero. As rodas desta saia são as mais belas flores. Os traços deste rosto são agrados da madeira. O som da tua voz é com de toda maneira. Linda flor, ai, doce beijo, recebo desta paixão. Com esta canção embalo o meu pobre coração. Linda flor, ai, doce beijo, recebo desta paixão. Com esta canção embalo o meu pobre coração. Linda flor, ai, doce beijo, recebo desta paixão. Com esta canção embalo o meu pobre coração. Linda flor, ai, doce beijo, recebo desta paixão. Com esta canção embalo o meu pobre coração. Fado, meu vagabundo de rua, não sei que vida é tua, que andas armado em senhor. Fado, tu gostas é de algazarra, do cheiro de uma guitarra, das patuscadas do amor. Ser fadista, ser um fadista de raça, enfrentar a ameaça, é uma graça que Deus nos deu. Ser fadista é o destino que chora, traçado na mesma hora em que o fadista nasceu. Ser fadista é dar a mão à saudade que anda a chorar pela cidade. É ser pobre com altivez. Ser fadista é destino que se perdoa, oração à fé de Lisboa. Ser fadista, ser português. Fado, há uma voz que te chama para as vielas de má fama, onde o sol nunca entrou. Fado, paras à porta da vida, onde uma mulher perdida, para não chorar, te cantou. Ser fadista, ser um fadista de raça, enfrentar a ameaça, é uma graça que Deus nos deu. Ser fadista é o destino que chora, traçado na mesma hora em que o fadista nasceu. Ser fadista é dar a mão à saudade que anda a chorar pela cidade. É ser pobre com altivez. Ser fadista é destino que se perdoa, oração à fé de Lisboa. Ser fadista é ser português. É dar a mão à saudade que anda a chorar pela cidade. É ser pobre com altivez. Ser fadista é destino que se perdoa, oração à fé de Lisboa. Ser fadista é ser português. E é motivo para dizer fadista. Então agora vamos prosseguir com muito mais música, muito mais festa, muito mais ritmo aqui no programa Portugal Musical. Já sabe, eu sou o Leandro Amador e estou aqui durante esta hora a levar até si um grande elenco de grandes artistas do panorama da música portuguesa. Então ficamos para trás com Sete Saias, Em Balo do Coração, e a Cláudia Maduro. E agora então vamos ficar com Marco Zumba Zumba, Trick Trick. Isto deve dar uma grande festa, não acha? Então depois vamos ficar com Os Solitários, Festa Animada. Exatamente, deve ser mesmo uma festa animada com o Marcos Zumba Zumba Trick Trick e depois Os Solitários. Mas para não terminar ainda este desfile de artistas, consequentemente vamos ficar ainda com o grupo musical Santa Cruz, A Festa da Concertina. Então são estas as três músicas que vão tocar aqui no seu programa Portugal Musical. Então gostava de ter o seu feedback aí desse lado, e para fazer é fácil, basta enviar um e-mail para amador.leandro@gmail.com. repito, amador.leandro@gmail.com. Será um prazer então receber o e-mail provindo da sua parte, onde quer que seja. E já agora, por que não dizer o que é que nos está a fazer? Fica aqui o desafio. Meninas da discoteca, ouçam bem que eu vou falar. Cuidado com os

honesto que eu não tenho animação. Quando o machado levanta, quando o machado levanta, até me sobe a tensão. Na minha terra não se racha lenha, na tua racha, na tua racha. Ainda dou duas para a caixa, na tua racha, na tua racha. Na minha terra não se racha lenha, na tua racha, na tua racha. Ainda dou duas para a caixa, na tua racha, na tua racha. Não se racha lenha, na tua racha, na tua racha. Ainda dou duas para a caixa, na tua racha, na tua racha. Na minha terra não se racha lenha, na tua racha, na tua racha. Ainda dou duas para a caixa, na tua racha, ai, na tua racha. Estamos cá de novo para levar até si mais música, claro. Então, ainda continua o desafio para si mesmo. Envie um e-mail a dizer o que acha, o que pensa e, que se quiser, o que está a fazer e onde nos está a escutar. Para isso, bastará digitar simplesmente amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Será um prazer então receber um e-mail provindo da sua parte. E será também um prazer receber aqui no programa Portugal Musical e levar até si a Cristina Branco com um fado chamado Fado. Depois vamos ficar com a voz da Cátia Sofia com a música Gaivota. Uma música que não é da sua autoria, mas sim da diva do fado, Amália Rodrigues. Então, vamos todos ao fado, vamos todos ficar nestes minutos com essas duas magníficas vozes do fado. Então, já sabe, Cristina Branco e Cátia Sofia, são elas que vão dar cor e brilho ao Portugal Musical. Rio foi o nome que lhe dei. quisesse. Nesse céu do olhar, eu mas é que não voar, esmorece quem no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria. Perfeito meu coração. Se um português marinheiro dos sete mares andarino fosse quem soube primeiro me contar no que inventasse o seu olhar de novo brilho. Ao meu olhar se lançasse, que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor na tua mão, nessa mão de cabia. Sabes todas do céu me nascem a despedida. No teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste o primeiro. Que perfeito coração. Então, continuando agora, não na onda do fado, vamos dar mais um pouco de ritmo ao nosso Portugal musical. Vamos ficar agora com o agrupamento musical Albatroz, Agita, Balança e Mexe. E é isso mesmo que você tem que fazer agora com as músicas que eu selecionei para você mesmo. É agitar, balançar e mexer. E arrumar as cadeirinhas aí desse lado e vamos todos balançar, agitar e mexer. Depois então do conjunto Albatroz, vamos ficar com Fernando Correia Marques recordar, certamente, o primeiro grande sucesso da carreira artística deste senhor, Burrito. Quem é que não se lembra daquela música? Quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. Quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu. E é melhor eu estar calado. Evidentemente que sim, não era preciso você estar a mandar fazê-lo, porque eu tenho consciência que sou uma autêntica cana rachada a cantar. Não estou aqui para cantar, mas estou aqui para lhe dar música. E então, continuando a dar-lhe música, depois vou deixá-lo com Kim Barreiros, A Água de Coco, uma nova versão do álbum que ele editou recentemente, onde tem duas músicas inéditas e onde se pode ouvir também o grande sucesso para 2012, que é o Bilau. Um Bilau que é

sentou-se do meu lado. Nunca vi coisa mais linda que mulher e avião. A beber água de coco era uma tentação. Virava o coco na boca, dava uma lambidinha, derramava água na boca e ficava molhadinha. Naquele jeito gostoso atiçava o meu desejo. Que vontade de beber água de coco no seu beijo. Ela segurava o coco, alisava a palhinha. Para me deixar um sufoco, dava um toque no coco, ai a minha cabecinha. Ela balançava o coco e também meu coração. E eu ali naquela sede, parecia um coco verde onde ela passava a mão. Ela segurava o coco, alisava a palhinha. Para me deixar no sufoco, dava um toque no coco, ai a minha cabecinha. E então vamos agora para o último bloco musical, antes de partirmos para as despedidas. Vamos ficar com o Elbio Santiago, O Teu Beijo Louco, uma música do seu single 2011. Depois ainda, se tivermos tempo, vamos ficar com as latinas Altaí e Para o Baile. Então vamos ver se dá tempo para tocar ainda estes dois artistas da música portuguesa. E fico sempre preso ao teu olhar. Tu tens esse ar tão querido e fico sem saber o que falar. Tu és mesmo assim para mim a minha surpresa, que em cada dia vivo ao acordar. Teu beijo é uma aflição, perco a respiração. Se te beijo não consigo mais parar. O teu beijo louco, o teu beijo louco, o teu beijo louco dá-me sempre a pouco, mas é tão docinho. Com um beijo louco, com um beijo louco, com um beijo louco assim ao teu jeito eu fico doidinho. O teu beijo louco, o teu beijo louco, o teu beijo louco dá-me sempre a pouco, mas é tão docinho. Com um beijo louco, com um beijo louco, com um beijo louco assim ao teu jeito eu fico doidinho. O teu beijo louco. se houver outra atrevida querer apertar comigo como este fez. Se eu não estiver a gostar e ele continuar, o baile mando parar como da outra vez. Alto aí e para o baile. Para de apertar, que eu não sou daquelas que gostam de apertos. Alto e para o baile, escolho outro par. Alto aí e para o baile. Para de apertar, que eu não sou daquelas que gostam de apertos. Alto e para o baile, escolho outro par. E nós vamos ter mesmo que parar com o baile, porque estamos a chegar ao término de mais um programa Portugal Musical. Então foi um prazer estar aqui e poder levar até si mais um programa repleto de boa música portuguesa. Espero que você tenha gostado deste programa e tenha ido ao seu encontro, tenha ido àquilo que você desejava ouvir e que gostou de escutar durante aproximadamente quase uma hora de música portuguesa. Então já sabe, poderá mandar o seu feedback para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador, amador@leandro@gmail.com. Então será este o endereço na qual você pode mandar o seu feedback, mandar o que queira, o que lhe corra na real gana para mim. Então será mesmo um imenso prazer poder receber um e-mail provindo de onde quer que seja, no Brasil, da França, Espanha, Portugal, não importa o local, importa é que você mande a sua opinião sincera para que nós possamos aqui ajustar o programa ao seu gosto, porque a rádio sem você não teria qualquer sentido. Então, até 2 ou 8 dias, um beijo a todos e um bom resto de fim de semana, ou um bom princípio de semana, umas boas férias, não importa o que quer que seja, importa é que você se sinta bem e faça, acima de tudo, alguém feliz. Então, sorria e faça a vida valer. Até 2 ou 8 dias, se Deus quiser.